Да, то есть значит промой, еще не завернули.

Então, do celular do Oeste 29, chama o controle, 1-2-0-8-9, meu Deus. Achei a copia? Ah, tem mais 1-2-0-8, obrigado. Good afternoon, Papa Tango Kilo, Romeo Oscar. Romeo Oscar, my name is 1-5-0, chama Recife, 1-2-5-4-5. 2-5-45, obrigado. Kilo Romeo Oscar, ASS 2522, 3500 and fly direct voice of Paul. Clear the SMO at São Paulo, I'm maintaining 2500 feet Kilo Moscow. Up to 2500 feet direct voice of Paul, Kilo Moscow. Chegada Bonel de Uno, esse é o polonizador 050. 05021, ponto espera 10. Pronto. Aviso 5021, autorizado. Alinhar e decolagem está 10. Vento 10, 0 graus e 10 nós. Boa. Livre decolagem 10, com azul 5021. Azul 2759, cara, posso esperar, vai 1-0-4. Azul 2759, boa, autorizado, alinhar e uma tempestana 0. Ali gostei no 1-0, azul 2759. Azul 5021, decolada 39, chame o controle 1-2-0-2-9. 2-0-8-5021, boa. Salvador, boa tarde, o azul 5021, decola São Bruno, cruzando 1000 pés. Bom dia, azul 5021, contato radar, seja São Bruno, submarino nível 320. 320, na São Bruno, azul 5021. Azul 2759, decolada 41, chame o controle, 1-2-0-2-9, não louco. 0-8, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 2759. Azul 2759, contato radar, saída Arboruma, submarino nível 360. 360 na Arboruma, azul 2759. 4, pesado descida para 2000, deixa um 0, 7, Luzelândia, capote localizador. 2017 para reportar o localizador. Yes, I'm going to ask the sensor to 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to ask the whisky 7 to maintain 55 visuals, 055, report to the caixa prego, sua 1017. Azul 5021, Chile 125 na frequência 1251, alterna 128.35. 1251, 12835, Azul 5021, obrigado, boa tarde. Localizador, tá? 3204. 3004, beleza? Chama torre 118 decimal 95. 395, boa. Ô, bom dia, tá 3804, estabilizado na LS visual. Tá 3804, boa. Autorizado com o pistão na zero, vento 130 graus e na zero mais. Livre pouso no zero, tá 3894. Quatro, autorizado, minha área é motivo, chama zero. Área é motivo, zero, 454. 4715, decolado 52, chame o controle 120, do sinal de voo. 208, boa tarde, quase 7. Bom dia, 4715, contato radar, radar 1, sobre a matéria nível 360. Foram 4-5-4, decolado 5-5, chama o controle, 1-0-2-1-8. 2-0-2-1-8, gol 1-4-5-4, bom dia. 0-7-0-0, controle Salvador, bom dia, o gol 1-4-5-4, cruzando 1510. Gol 1-4-5-4, bom dia, contato radar, foi da Arbor 1, subiu mantendo o 360. Passando 360 na Arbor 1, o gol 1-4-5-4. altimeter 18.95. 18.95, boa. Janela 356, rua, autorizado pouso, sistema 0110, grau 08, lote. Autorizado pouso, com 6356. Azul 4715, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Minha 213, após a passagem da luz que pousa autorizada, a minha aeronave está na 0. Mantenha no 0 após a passagem da luz. Prossiga. 7.5, chame sempre Recife na frequência 1.28.8, alterna 1.26.0. 2.28.2.0, 4.7.5, tá com a porta. Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 128.8, 126.0, obrigado, uma boa tarde, um bom no 454. Sala 02, libere direito, chame só em 1219. Charge, Azul 4167, boa tarde, autorizado, Aniari Matista, no zero. Azul 4167, boa tarde, autorizado, Aniari Matista, no zero. Ali, Matista, no zero, Azul 4167. Fechando a linha 2.3, decolada 04, chame o controle, linha 2.0, deixa o 9.1. 2.08, mono, linha 1.6, na 3. Contato radar, saída São Bruno, suba até o 360. 360, São Bruno, se possível, solicita voar por brasileira. 10, vento no 2, 0 graus, 0 8 mais. Nicolás, que está no 0, a pista com a minha frente. Salvador, muito boa tarde, Azul 4167. Azul 4167, contato com a radar, saída São Voono, suba mantendo o 340. São Voono em ascensão 340, Azul 4167. Azul 2009, 4.000 testes, hoje deixou 0.17. azul certo. Azul 269. Chanel 6213, suba inicialmente nível 340 até a liberação com Recife. Ok, restrito 340, Chanel 6213. O Chanel 333, decolar 209, chama o controle, 120 do sinal, por favor. Boa tarde, Chanel 6333, atrás da São Bruno, cruza mil pés. Chanel 6333, contador da seleção, voo 1, suba uma cedera 360. Vai manter 360, quando possível, para a direita, 6333. Aguarde, mantenha inicialmente a saída 2, traga o seu só frente, o mesmo ao perfil. Aguarde, 6333. Número 3, 366 do comando 14, chame o controle, 120-28, morro. Chama o controle, 120-28, pô. Boa tarde, 3366, decolou na pesquisa da mão, forte. Boa tarde, 3366, contato o radar, sai da mão, sube e mantém o nível 370. Sai da mão, 370, 3366, tá. Zero no 3, autorizado de colagem, pistão no 0, vento no 2, 0 graus no 0, nós. 1-2-5-5, via bom, se desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-7, reporte localizador, pistão no 0. 2-1, ajuste 1-0-7, via bom, seu reporte capturado, voo 2-5. Localizador visual com aeródromo, azul 2669. Azul 2669, nível S, chama o torre 118-95. 1895, bom domingo, 2069. Colagem pistão na 0, vento 1-1-0, grau 0, última chave. Estou recebendo 1.700 pés, ajuste 1-0, 1-7, fazendo as coisas. Pista livre, ajuste 1-0, 1-7. 2-6-9. O senhor acha que eu mantenho a posição?